escuta esse som, tu balança sozinho. Meninas e meninos, se liguem no solinho. Quando escuta esse som, tu balança sozinho. Meninos e meninas, se liguem no solinho. Vai no balanço, balanço no balanço, balancinho. Vai no balanço, balanço no balanço, balancinho. Vai no balanço, balanço no balanço, balancinho. Vai no balanço, balanço no balanço, balancinho. Vai no balanço. Todo mundo vai, vai, vai, vai. Vai no balanço, balanço no balanço do solinho. Vai no balanço, balanço no balanço, balancinho. Vai no balanço, no balanço do solinho. E pra cantar comigo, ele, o rei da brigadeira, boizinho. Deixa comigo, meu parceiro Renan, a Rocha Mamãe, o criador da brigadeira chegou. Quando escuta esse som, tu balança sozinho. Meninas e meninos, se liguem no solinho. Quando escuta esse som, tu balança sozinho. Meninas e meninos, vai! Vai do balanço, balanço do balanço, balancinho. Vai do balanço, balanço do balanço do solinho. Vai do balanço, balanço do balanço, balancinho. Vai do balanço, todo mundo balançando. Balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, vai, vai. Vai do balanço, balanço do balanço, balancinho. Vai do balanço, balanço do balanço do solinho. Vai do balanço. Vai no balanço, balanço no balanço, balancinho. Vai no balanço, balanço no balanço do solinho. Vai no balanço, balanço no balanço, balancinho. Vai no balanço, balançando. Vai no balanço, balanço do balanço, balancinho. Vai no balanço, balanço do balanço do solinho. Vai no balanço, balanço do balanço, balancinho. Balançando, balançando, balançando, vá, vá. Valeu, boizinho! O rei da brigadeira, tamo junto, irmão, tops da roçadeira. Valeu, meu parceiro Renan.